Primeiro Clube do Ônibus Antigo, Rádio Ônibus em São Paulo aqui, VVR de volta, não falei? É, esse ano 2019, momento importante, é fazendo a alegria aqui de todas as famílias no Viaduto do Chá, um verdadeiro passeio no tempo. Caio Castro, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Ônibus nesse momento tão importante. Boa tarde, Henrique, boa tarde a todo o pessoal. Ouvinte e telespectador, né? Exatamente. É. Rádio moderno, cara. Rádio moderno, verdade. Da Rádio Ônibus. Eu fico agradecido, grato pela presença sua, da sua esposa, te auxiliando. São duas pessoas maravilhosas. E graças a Deus, a VVR deu uma reaquecida nos motores, né? Nesse evento, a convite, né, do secretário da Secretaria da Mobilidade e Transporte, senhor Edson Caran, e do prefeito Bruno Covas. Nós somos agradecidos que eles deram para a gente toda a estrutura necessária, foi além do que nós tínhamos imaginado até, para que hoje pudéssemos reunir essas relíquias, esses amigos apaixonados por ônibus, em nome da VVR, Viver, Ver e Rever. Então, estamos aqui. E é o que muita gente está fazendo aqui, viver, ver e rever. Caio, eu estava prestando atenção nas pessoas que aqui estão, ó, passando, observando, tirando foto dos ônibus, né? Quanta gente que eu já vi passando aqui falando, olha, meu pai viajava nesse ônibus, olha, minha avó também já andou nesse veículo, né? É, eu fico pensando que para você deve ser muito gratificante, porque isso mexe com as emoções e com as histórias de cada um, né? Henrique, é curioso o seguinte, claro que cada um tem um sentimento, uma emoção, uma interpretação, uma vibração. Eu sempre gostei do antigo, o antigo sempre me reporta a um momento que eu não sei explicar o que é, se isso é paixão. Mas quando, eu cito um exemplo, pelo amor de Deus, não é nada de arrogância, snobismo, nada. Mas quando eu estou, por exemplo, no Arco do Triunfo, em Paris, e fico ali imaginando, meu Deus, pensar que um dia as tropas nazistas passaram por aqui e hoje eu estou vivendo esse momento num clima totalmente diferente daquilo que foi vivido lá atrás. Da mesma forma, é isso nos ônibus antigos, nos carros antigos. Eu fico viajando desse jeito nessas belezas antigas. O que tanto esse carro passou, quem tanto esse carro levou de vidas, alegrias, sofrimentos, tristezas, ilusões, decepções. Eu sinto isso. O que, que explica isso? Não sei. Mas é algo apaixonante. A VVR de volta nesse ano trouxe um espaço mais reduzido, mas não deixou de ter aqui grandes atrações. Cada veículo realmente já fizeram parte de outras edições da VVR, mas que aqui fizeram questão de estar presente, né? Sim, o espaço nosso foi bastante limitado. A gente mandou convite, claro, para todos os amigos com a ficha de inscrição, mas nós tínhamos uma data para encerramento dessas inscrições exatamente por conta do espaço limitado. Então, quando atingiu 23 veículos, nós tivemos que encerrar, que era o limite. Infelizmente, dos 23, 13 estiveram ausentes, claro, por problemas de última hora que a gente compreende e aceita. Mas a gente percebeu que nessa disposição, um número maior até de veículos poderia ter sido aceito nas inscrições que vieram, mas vieram depois que nós tínhamos fechado. Tudo bem, tudo é uma questão de vivência, de experiência, de conhecimento. E para o ano que vem, com certeza, ao invés de 23, a gente vai para 40, porque parece que o espaço aqui comporta isso. Puxa! Agora, para a gente encerrar aqui, você disse ano que vem, então podemos esperar VVR 2020? Você é um rapaz esperto. Eu peço a Deus que me dê condições, me dê saúde, paciência dos amigos expositores, né? E atendam ao meu convite. E agradeço a Deus e peço a Deus, está nas mãos de Deus esse nosso retorno. Eu espero que sim, para ser sincero. De volta, se não aqui novamente no Viaduto do Chá, que graças a Deus superou as nossas expectativas, quem sabe novamente no próprio Memorial da América Latina, que é um local bem mais amplo, que comporta atender todos os apaixonados de norte a sul, leste a oeste do país, que nos prestigia na VVR. Embora cara, muita gente estava dizendo aqui, nossa, mas o local aqui tem tudo a ver, né? Um local tão, tão emblemático, tão importante para a cidade de São Paulo, no viaduto do Chaco, com tantas e tantas histórias, a exposição de ônibus antigo. Muita gente eu vi elogiando aqui, cara. Mas olha, para mim também foi uma surpresa. Eu nunca pensei no viaduto do Chá, nunca. E de repente, quando o convite nos foi feito pelo secretário, que mais uma vez aceite os nossos agradecimentos, senhor Edson Caram, para mim foi uma surpresa, uma situação nova. Né, te pega mesmo de calça curta, mas graças a Deus, superou as expectativas essa localização. Pensa a Deus que de repente continue aqui, estendendo até para as ruas próximas aqui. Espaço tem. Espaço tem. Muito bem. Bom, vamos lá curtir mais um pouquinho da VVR Viver, Ver, Rever 2019. Até daqui a pouco.